Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Hoje nós iremos aprender com o Senhor Jesus Cristo, beber da fonte de Deus, da sua palavra, nessas três bem-aventuranças. Primeiro ele diz: bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Felizes são os humildes de espírito. Quantas vezes nós não escutamos frases como: esse menino é pobre de espírito, não liga para isso não. Né? Quantas vezes a gente já escutou isso? Esse menino é pobre de espírito. Não liga não, é pobre de espírito. Ele tem um espírito muito pobre. Ele não sabe o que é isso, ele não sabe... Né? Às vezes menosprezando a pessoa, colocando a pessoa para baixo e tal. É pobre de espírito. Essa expressão no nosso meio hoje, até hoje, é usada como alguém que não tem expressão, que não tem força, que não tem vigor, que não tem poderes para fazer nada sozinho. É um pobre de espírito. Mas Jesus, ele usa o pobre de espírito de um jeito muito forte. Porque ele diz que deles é o quê? É o reino dos céus. É o reino dos céus. Enquanto as pessoas, elas usam a expressão pobre de espírito para pessoas que não têm garra, pessoas que não têm vigor, Jesus usa para pessoas que herdarão o reino dos céus. Você é um pobre de espírito? E o que é um pobre de espírito para Jesus? Um pobre de espírito para o Senhor Jesus era alguém que reconhece, é alguém que reconhece que precisa de Deus, que precisa do poder atuante do Deus Todo-Poderoso em sua vida. O pobre de espírito é alguém que reconhece que não é nada sem Deus. Essa é uma característica do pobre de espírito. O pobre de espírito é aquela pessoa que olha para si mesmo e diz: eu não sou nada e Deus é tudo. O pobre de espírito é a pessoa que vive 100% da sua vida compreendendo mais e mais que se não fosse Deus, estaria acabado. Não seria nada. Esse é um pobre de espírito. Um pobre de espírito é alguém que vive na dependência 24 horas por dia, 365 dias por ano, quando é bissexto, 366, né? Na presença de Deus. Na dependência de Deus. É um pobre de espírito. Só que as pessoas gostam de confundir as nossas mentes, pegando essa expressão e dizendo que não é nada, quando Jesus diz que delas é o reino dos céus. Das pessoas que se reconhecem como fracas, é o reino dos céus. Por quê? Porque quem é o rei supremo? Jesus. A nossa série de mensagens é o quê? Rei de mim. O rei supremo é o Senhor Jesus. E o rei quer pessoas que olhem para ele e digam: Senhor rei, o Senhor é tudo. Eu não sou nada. O Senhor é tudo. Eu não sou nada. O Senhor é muito, eu sou muito pouco. O Senhor é rei, eu sou súdito. O Senhor é poderoso, eu sou miserável. O Senhor é salvação, eu sou perdido. Temos que dizer isso hoje para esse rei. E Jesus aqui, quando ele estava explicando que deles é o reino dos céus, Jesus estava dizendo exatamente isso para mim e para você também. Que se nós queremos estar no reino dos céus, se nós queremos estar no governo do Rei Celestial, Jesus Cristo, temos que reconhecer que nós não somos nada e que o nosso espírito é pobre, sem Deus. Porque com Deus a coisa muda. Com Deus nós não somos mais pobres, somos herdeiros do reino dos céus. Com o Senhor Jesus Cristo no comando de nossas vidas, temos a esperança eterna da salvação nele, da salvação na sua cruz. Somos herdeiros se reconhecemos que somos pobres de espírito. Somos pobres de espírito? Precisamos ser. Precisamos buscar essa pobreza. Essa pobreza é espiritual em nós. E entendemos que Ele é rico em espírito. Que é Ele que nos dá essa riqueza. E aí sim seremos ricos. Seremos ricos porque somos herdeiros do reino dos céus. Segundo, bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Eu gosto de dizer que esse versículo é o versículo do meu avô. Ele não consegue fazer um sermão que fala sobre Jesus. Geralmente ele fala em todos os sermões dele sobre Jesus, né? Porque o certo é que a gente sempre volta para o Senhor Jesus. Mas ele não consegue pregar sem no final chorar. É muito engraçado. Aquele senhor de cabelo branco, vermelhinho, sobe no púlpito, prega. Quando ele está no finalzinho, que ele começa a falar na cruz de Cristo, no sacrifício de Jesus, ele começa a chorar. E aí a igreja toda se comove, porque é comovente ver um homem com tantos anos de vida cristã, mas ainda quando fala de Jesus, chora. Eu quero ser como ele um dia. Eu preciso melhorar muito a minha vida. Eu gostaria de ser como ele. Quando ouve falar sobre a ceia do Senhor, ele chora. Mas esse choro aqui, ele tem a ver com o consolo da alma. Quantas almas hoje não estão aprisionadas, sentindo dores, sofrendo, né? Quantas almas estão se perdendo, indo para um buraco, e cada vez mais que elas se movem, acabam entrando mais dentro do buraco, como uma areia movediça. Eu lembro até de um episódio fantástico do Chapolin Colorado, né? Quem nunca assistiu Chapolin Colorado, que atire a primeira Bíblia. Ou o primeiro celular. Puxa, Ronaldo, você lembra, rapaz? Ronaldo tem cara que lembra mais do que todo mundo aqui, não sei por quê. Ronaldo, eu lembro que o Chapolin Colorado, ele vinha numa caminhonete. E aí, quando eles passaram por uma coisa lá, eles começaram a afundar. Né? Ele desceu da caminhonete e tal, e ele achava que estava afundando, começou a ficar com medo. E o cara dizia, não se mexe não, porque se você se mexer, você vai afundar mais e mais. E ele se mexia, e ele afundou, e chegou até o joelho, e parou de afundar. E mesmo assim, ele continuou com medo. As pessoas que vão se afundando, cada vez que se mexem mais em seus problemas, passam direto, não ficam só no joelho, como o cômico Chapolin Colorado. As pessoas estão se movendo, estão se afundando. Não tem chão. Estão chorando, clamando, pedindo ajuda ao pastor, ao líder da igreja. Estão pedindo ajuda a livros de autoajuda. As pessoas estão pedindo ajuda a essas coisas. Quantas pessoas não gastam milhões aí indo para psicólogos, indo para conselheiros, homens preparados academicamente, mas muitas vezes despreparados espiritualmente, que estão longe do fundamento da palavra de Deus. Mas tem uma coisa interessante: se nós reconhecermos que esse nosso choro tem alguém que está vindo enxugar, e esse alguém é o mesmo rei que eu reconheço primeiramente, porque ele vai na ordem, vocês vão ver isso nos próximos sermões, ele vai na ordem de cada coisa. Ele é específico. Jesus, ele não era feito eu, que precisa se preparar mais e mais para dar um sermão. Jesus, ele quando ele preparou aquele sermão em sua mente, em seu coração, Ele foi em cada bem-aventurança, ele vem completando. Primeiro ele fala daquele que é pobre de espírito, que precisa negar a si mesmo e reconhecer o rei, porque vai ser herdeiro do reino dos céus. E agora ele entra nos que choram, porque reconhecem a sua pobreza espiritual. Eles choram porque reconhecem a sua pobreza. E cada vez mais estão chorando, dizendo: Senhor, a minha lágrima é de dor. A minha lágrima é porque eu reconheço que sou ruim, porque sou mau, porque sou pecador. Mas sei que um dia o Senhor vai enxugar essa lágrima de mim. Não só isso, também tem outro ponto nesses que choram. Também, às vezes, as pessoas podem chorar por suas perdas, por seus traumas, mas eu digo a você, acredite, um dia o Senhor Jesus vai enxugar toda a sua lágrima. Ele vai enxugar toda a sua dor. Nós não estamos, hoje a gente aqui na aula, eu falei, nós não estamos em uma igreja, e falei alguma coisa, agora eu vou dizer de novo, nós não estamos em uma igreja que prega um evangelho de prosperidade financeira. Nós estamos em uma igreja que prega, aqueles que choram serão consolados pelo Rei. Aqueles que choram serão consolados pelo Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Essa igreja prega isso, prega o verdadeiro evangelho do Senhor Jesus Cristo. Aquele que disse, bem-aventurados, felizes são os que choram, porque serão consolados. E quem vai consolar não sou eu, esse gordinho que vos fala, com todo esse excesso de fofura. Bom, voltando, nós não estamos em uma igreja que prega um evangelho desses de sair pulando e balançando em gangorra. Estamos em uma igreja que prega um Jesus verdadeiro, um Jesus que quer consolar. E voltando agora, lê ali. Quem vai consolar você não é esse gordinho que vos fala. Não é. Não sou eu. Gostaria de consolar cada um e tal, nas suas dores, mas quem é que ia me consolar na minha? Quem irá nos consolar nas nossas dores é o Senhor Jesus. É o Deus Todo-Poderoso. É o ombro que nós vamos reclinar a cabeça e seremos consolados. O Espírito Santo é chamado de quê? O Consolador. É Ele que nos consola. E eu gostaria de frisar em um momento que essas duas bem-aventuranças, elas partem do homem para o homem. De você para você. De mim para mim. Primeiro, reconheça que você é um pobre de espírito. Que você depende de Deus. Por quê? Porque você vai herdar o reino dos céus. Segundo, os que choram serão consolados pelo Rei Supremo. Não é por qualquer um, não. Não é pelo Rei Pelé, não. Porque eu sei que eu mesmo não queria ser consolado pelo Rei Pelé. Né? Não é pelo rei do rock, nem o rei do pop. Não é pelo rei dos pregadores. É pelo Rei Jesus. Aquele que morreu naquela cruz, que ainda ia morrer ali, mas ele já estava falando do consolo eterno. O consolo que ia ser lá na frente. A fábrica de lenços do Senhor não se esgota. É a cruz de Cristo. As lágrimas que nós temos em nossas almas, que são as piores, serão todas enxugadas por Ele. Agora e na eternidade. Porque tem gente que também crê que Ele só vai enxugar as lágrimas na eternidade. Mas não! Ele está preparado para enxugar hoje a nossa lágrima, do que nós estamos chorando hoje, se nós deixarmos essa palavra reinar em nossa vida. Se nós deixarmos a cruz de Cristo reinar em nossas vidas. A fábrica de lenços de Deus é a cruz do Calvário. E ela não se esgota. Ela independe de crise financeira. Os que choram serão consolados. Vamos chorar, irmão. Vamos chorar por qualquer besteira. Vamos chorar, mas chorar sabendo que o Senhor vai nos consolar. Chorar com os problemas. Não sei as famílias que estão aqui, que tem casos de pessoas drogadas, casos de alcoolismo, problemas no casamento. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem de manhã. E quem dá alegria? Deus, Jesus, o Espírito Santo que nos consola. A palavra dele, inspirada diretamente do trono. E o último. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Eu não sei se muitos de vocês sabem, mas eu, na minha modéstia aqui, mesmo gordinho, eu treino... Treinei, né? Há muito tempo atrás. Jiu-jitsu. Alguém aqui já treinou jiu-jitsu? Levantou um irmão ali. Bom, sabe como é que é jiu-jitsu. Jiu-jitsu é um negócio que é quente. Você aprende a matar. Você tá me vendo assim? Eu sei matar, cara. Tá brincando? Jiu-jitsu é um negócio complicado. E eu treinei com um cara chamado Latuf Kesin, lá em Boa Viagem. Esse cara, ele era um fera no jiu-jitsu. E fui treinando. Tal. E meu pai, ele é faixa preta de karatê. E a minha mãe é faixa vermelha. É sério. A turma tá fazendo uma cara. Esse bicho, como é que pode, né? Um gordinho desse, sem nenhum preparo físico. Tem estudo. Mas é. Na minha juventude, eu... Você pode perguntar a minha esposa ali. Ô, Luciene. Eu treinava tal. E treinava bem. Cheguei numa certa faixa. A faixa laranja no karatê. Né? Cheguei à faixa azul no jiu-jitsu. Porque demora muito para você trocar de faixa. Aí eu acabei me irritando depois de 3 anos, eu só peguei azul, digo, vamos embora. Mas treinei e tal. E eu lutava bem e tal, fui para alguns campeonatos, perdi algumas vezes. Ganhei outras, né, obviamente. Perdi mais do que ganhei, obviamente, né, que eu não era tão... Mas eu lutava. E é engraçado, porque o meu professor, o Latuf, quando ele ia treinar a gente lá na academia, ele dizia assim, ó, vê só. Pensa numa pessoa que você ama muito, minha mãe. Pensava logo, né? Esse cara aí, o seu adversário, olha o treinamento. Seu adversário é o cara que bateu nela ontem. Ela tá lá no hospital. Você tem que olhar pra ele assim, cara. Você tem que partir pra ele sem mansidão nenhuma. Você tem que quebrar ele, fazer ele bater até você. Beleza. Aí eu olhava pro cara, esse cara bateu na minha mãe. Esse cara bateu na minha mãe, tal. Esse cara bateu. Porque ele não falava quem era a pessoa, né? Que era pra gente pensar. Eu só pensava na minha mãe. Né? Imaginava, cara, minha mãe cheia de lá, tal. Imaginava. Aí quando o cara, vai lá, vamos lutar, tal. Começava, meu irmão, era um quebra do nada. E lutava, pegava na faixa, dava um mata-leão, arm lock, tal. E vamos lá. E eu era brabo. Quando eu ia lutar, eu era... Rapaz, você me vê assim? Mas eu era brabo. Eu era bravo, irmão. Jogava o cara lá. Batia, brigava. Porque eu já tinha uma boa experiência do meu pai, que era karateca. E eu, quando partia mesmo pra decidir um negócio. O cara bateu na minha mãe, velho. Né? Era o que eu pensava, né? Aí no final a gente se abraçava e tal. Mansidão. Tá aí um negócio que eu demorei pra ter. Mansidão. Mas aí, a arte marcial até me ajudou. Porque depois que eu treinei muito tempo, quando o cara falava mal comigo, alguma coisa assim, fora do tatame, eu olhava pro cara e dizia assim, ó, bicho, eu sou manso, sabe por quê? Porque eu sei que eu posso te quebrar em 3 segundos. Então eu vou ficar manso. Eu vou ficar manso, porque eu sei que eu vou te quebrar. Então eu vou ficar tranquilo. Porque eu vou ficar mortal. Mas a palavra de Deus é aquela que dá a verdadeira noção do que um manso de verdade recebe da parte de Deus. Manso de verdade é da terra. Dele é a terra. Sabe por quê? Já viu aquele ditado? Brabo morre cedo. Já viu? É o que Jesus está dizendo. Jesus está dizendo, vocês que querem ser felizes, felizes são aqueles que são mansos. Porque deles é a terra. A terra é deles. Em São Paulo, há 2 meses atrás, um homem parou no sinal e um outro encostou com o carro dele no seu para-choque. Este homem desceu do carro, olhou o para-choque, estava um pouco amassado e atirou no motorista do outro carro. Um manso morreu. E aí? Como é que ele é da terra? Primeiro, a gente sabe que a nossa herança, ela não é só terrestre. A nossa herança, ela é divina. Ela é para sempre. Ela é para sempre. Ela é eterna. Muitos que são bravos, irritados, acabam morrendo cedo. Os que são mortos por eles são vítimas que Deus vai tê-los em seu braço. Mas muitas vezes nós assistimos crimes e barbaridades e sabemos que quem cometeu vai morrer daquilo ou pior. Muitas vezes isso acontece. Aquele que é bravo, raivoso, acaba perdendo cedo a sua vida se não torna de direção, se não volta de direção. Quantos assassinos frios e calculistas não têm um fim pior do que aqueles que são assassinados? E bem jovens, muitos. Jesus disse, ó, se você é manso assim como Carlinhos, assim como Álvaro, se você é manso porque acredita que quem faz o poder, quem faz a justiça é Deus, você é rei da terra. Sabe por quê? Porque você vive muito. Você vive muito. Os mansos vivem muito. Você quer uma receita para viver muito? Eu já disse, eu vou morrer com 110 anos. Porque eu aprendi a ser manso. A não ser que eu vá fazer uma viagem para visitar Fabiana e Thompson lá na Inglaterra, algum dia, quando eles estiverem lá, e com 110 anos, fatalmente, eu esteja dentro do avião, e o avião caia. Vai ser uma pena, né, que eu vou estar na flor da idade. Só se for. Foi feita uma pesquisa em 5 países diferentes, com mais de 1000 idosos acima de 80 anos. E foram feitas diversas perguntas a eles. Perguntas como, se você bebe, se você come muito, se você cheira, se você dança, se você é crente desde menino, se você faz isso, se você faz aquilo. E as respostas foram as mais variadas possíveis. Alguns diziam, ah, eu bebo muito, meu filho, eu bebo desde que eu nasci bebendo. Quando nasci, meu pai botou um pedaço de pinga. Muitos falaram isso. Outros, não, eu fumo muito. Fumo desde que me entendo por gente. Fumo desde os 13 anos de idade. Outros não, eu nem fumo nem bebo, sou cristão, tal, fui para a igreja. Lá a gente tenta não se envolver com essas coisas e tal. Outros foram como eu. Só eu fui criado na igreja, mas eu tomo muita Coca-Cola e tal, mas desde que a Coca-Cola foi fundada que eu tô lá, fundando ela dentro de mim. E aí eles responderam a todas as perguntas. Quando chegou em uma das perguntas, sabe qual foi? Como você encara a vida? Quando chegou nessa pergunta, como você encara a vida? Pasmem. Quase todos aqueles idosos, mais de 5 países, mais de 1000 pessoas acima de 80 anos, responderam: eu levo a vida com tranquilidade. Eu não me esquento muito com as coisas. Não me preocupo muito, não. Quase todos. Irmãos, a palavra de Deus diz que um coração alegre é um bom remédio para a alma. A Bíblia já falava isso há muito tempo. Se você for falar com vários idosos que você conhece, você vai ouvir eles dizendo, um vai contar uma história, outro vai contar outra, mas muitos vão dizer, eu me preocupo só com o que realmente precisa de preocupação. É claro que se entra uma menina aqui dizendo, seu filho acabou de levar um choque, ele está morre, mas não morre, não tem esse que eu dizer, calma aí, rapaz, eu vou lá. Não tem esse. Você vai correndo desembestado. Mas às vezes nós ficamos tão agitados com a vida, a vida nos dá uma agitação, uma coisa, e a gente acha que vai morrer, a gente pensa que está dentro de um caixão cheio de alfinete, alfinetando todo o nosso corpo, e para onde a gente se mexe é alfinete e tal. A gente vive uma vida, às vezes, com tanta pressão, as pessoas querem resultados, quem trabalha aqui com resultado, com venda e tal, e vai lá. E às vezes a gente se perde. A gente deixa uma certa mansidão de lado, uma certa despreocupação com a vida de lado, que era muito necessária para a gente. Que é necessária. A minha carreira, eu preciso estudar. Olha, eu fiz vestibular em 15 faculdades agora, passei em 13. Ei, Tiagão. Fiz vestibular em 13, passei em 13. Estou fazendo 2 cursos técnicos, 5 particular, tal, 2 aulas de inglês com 2 pessoas diferentes, que é um da Inglaterra e outro dos Estados Unidos. É para poder aprender os 2 sotaques e tal. E às vezes os nossos pais, os pais e tal, que eu acho que não é o seu caso, eu acho que você é um viciado em estudar por si só, não é por causa do seu pai. Mas é bom, porque ele faz para a honra e glória de Deus, e isso é maravilhoso. Mas bronca é quando o cara começa a fazer, começa a se sentir sufocado. Eita, meu Deus do céu, eu tenho que fazer, e vai ter prova amanhã, não sei o quê, e você começa a perder a sua vida. Começa a perder a vida. Às vezes a menina termina um namoro, termina um relacionamento de namoro e tal, e quer se matar, quer tirar a vida, quer dar tiro na cabeça, quer se jogar em frente do Curado 4, Rua 14. É sério. Tá dando um boom. É sério. Poxa, se joga mesmo na frente do Setúbal. Piedade, sei lá. Mas logo... Mas acredite, irmãos. Jesus, ele é maravilhoso quando ele diz os mansos herdarão a terra, porque os mansos viverão muito. Eu gostaria de parar por aqui e chamar vocês a refletirem sobre essas três primeiras bem-aventuranças. E domingo que vem, pastor Daniel vai voltar com algumas outras três. E a gente se encontra daqui a três domingos de novo para falar sobre um outro tema específico da palavra de Deus. Vamos orar, pedir para que o Senhor nos ajude a aprendermos mais e mais, a entendermos que nós não somos nada, primeiro ponto, que nosso espírito é pobre e Deus é rico, que nosso espírito é pequeno e Deus é grande, é o maior. Entendemos que as nossas lágrimas serão enxutas, serão consoladas pelo grande Consolador, o Supremo Consolador. E terceiro, entendemos que a vida precisa ser tranquila. O Senhor nos deu para que fôssemos mansos. E sendo mansos, além de estarmos dentro do reino de Deus, fazemos parte do reinado dele, seremos herdeiros da terra, porque viveremos com muita alegria e com prazer nesta terra aqui. Então vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado, Pai. Obrigado por mais esse domingo, obrigado porque compreendemos hoje com a Tua santa palavra que precisamos nos deixar em Teus pés, dizendo que somos fracos e pobres de espírito, Pai. Que o Senhor é grande, que o Senhor tem o magnífico poder para nos restaurar, e é isso que o Senhor faz. Obrigado, Senhor, também porque o Senhor irá enxugar, e já tem enxugado muitas lágrimas e tem consolado muitos corações aqui, e vai continuar consolando, até que, uma vez por todas, consolará na vida eterna. Senhor Deus, nós também te damos graças, porque o Senhor Jesus nos dá também a tua mansidão, a mansidão que o Senhor teve quando ouviu aqueles soldados fazerem tudo aquilo com o Senhor, antes do Senhor ir para a cruz e na cruz. Queremos, Pai, essa mansidão para que possamos viver bem com as pessoas aqui da terra. É no teu nome, Jesus, que te oramos hoje e sempre. Amém.